Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. E 8 dias depois, a história do costume, em transe aqui na Radar, um programa conduzido por Ricardo Mariano na primeira meia hora. Logo a seguir vem o Ricardo Carvalho. Abertura da sessão de hoje com um produto de Berlim, dupla Oliver Dörrer e Stefan Vormann, o primeiro responsável pelas guitarras, pelo baixo e pelas eletrónicas. Stefan Vormann é o senhor da bateria e do piano. Piano, o protagonista no que aos instrumentos diz respeito deste projeto chamado SWAT. Oliver Dörrer conduz também os dictaphone e com Razawara faz os Odd Orchestra. Dos dois e do projeto SWAT vamos abrir com Gemain, do último Dry. Boa noite, bem-vindos. Er ist gemein, sobald er aufhört zu sein. Gemein. Er ist gemein, sobald er aufhört zu sein. Gemein. Thank you. sons vindos da Alemanha no início desta emissão de Em Transe, depois um salto até ao Japão e às guitarras em loop e aqui e ali um piano do projeto X-Confusion do japonês Atsuhito Omori. Experimentamos um dos discos editados em 2011, You and I, e o tema The Days We Spend Together. Seguimos depois e ainda em som de fundo com Yor Kronik, um grego que já estreámos por aqui há umas semanas atrás com outro disco. Destaque de hoje para Unspoken Words, fabuloso. Uma edição de 2011 vai correndo Rainy Yellow Leaves on a Tree. Francis Bell é um dos alter egos do lisboeta Gonçalo Pereira, o outro, um dos mais conhecidos, Diamond Gloss, também editou neste 2011. De Francis Bell, o destaque para um disco que dura quase 2 horas e é dedicado a muitos amigos, chama-se Dedicated to All of You, um dos músicos a atentarmos de hoje em diante, Francis Bell com Daniela. Altura de entrarmos num já habitué por estas paragens, David Newlin, última edição, Too Late in the Wrong Rain. Vamos ao fim do Erasing the Past. Thank you. Thank you. Novamente até à música do japonês Atsuhito Omori, o Sr. X Confusion. Desta vez picámos o disco Small Reality, também deste ano, e o tema Chapter 5. Voltámos aos SWAT com October e terminamos com a magnífica Oper 2 de Your Chronic. A partir de agora, a emissão segue com o Ricardo Carvalho. Em transe. Uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe começa com Maria Capel, um álbum conceptual de Ben Chesney, ou Six Organs of Admittance, baseado nas impressões de Chesney acerca das pequenas capelas da região de Brabant, na Holanda. Vamos seguir agora com o EP do guitarrista James Blackshaw. Chama-se Holly. Thank you. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe contou com Six Organs of Admittance, ainda Holly, um EP de James Blackshaw, lançado após um período intenso em que andou em turnê. Um EP que vai buscar alguma da sonoridade dos seus primeiros registros, num cruzamento com algumas pinceladas de clarinete, saxofone, flauta ou mesmo violino. Ainda a homenagem de Norberto Lobo a Lhasa de Sela, retirado do último Fala Mansa. E vamos terminar a emissão de hoje com um tema de Danny Paul Grody. Chama-se Union. Deixo a habitual referência à emissão em podcast, que pode ser ouvida e descarregada através de radiotranse.blogspot.com. Basta subscrever o feed do blog. Eu e o Ricardo Mariano regressamos na próxima terça-feira a partir da 1 para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite.